de você. Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar. Eu preciso te dizer que eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar. Eu preciso te dizer que eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar. Eu preciso te dizer que eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Valeu, Gustavo Mioto. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de você. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Conformado, sabe ganhar e perder, só não se sabe esconder um sentimento assim. Às vezes é resistente ou se ele vem de repente, quando menos se espera, enfim. E quando você se distrai, o coração sempre te traz uma lembrança infinita. Amor na vida só existe um, e você é o amor da minha vida. Só não se sabe esconder um sentimento assim. Às vezes é resistente ou se ele vem de repente, quando menos se espera, enfim. E quando você se distrai, o coração sempre te traz uma lembrança infinita. Amor na vida só existe um, e você é o amor da minha vida. Amor de poeta, fechando super bem a primeira sequência do Central do Sertanejo nesta segundona. Passou também a novinha do Gustavo Mioto com a participação da Cláudia Leite. Eu gosto de você, eu gosto de você. Luan Santana, Donzela, Bruno Marrone, Você Me Vira a Cabeça com Rádio Alexandro. Caminhão Pipa, Titãozinho e Chororó, Eu Não Sou Nada Sem Você. E Zé Henrique e Gabriel. Tudo isso aqui no Central do Sertanejo. Essa música do Zé Henrique e Gabriel tá fazendo o maior sucesso em todo o Brasil quando o telefone toca. Galera, eu tô indo pro intervalo comercial aqui no Central do Sertanejo. Vou dar uma faturadinha aqui na sua rádio preferida, mas eu já tô voltando trazendo muito mais sertanejo. E tem também recordação na sequência. Não sai daí. Boa segunda-feira, já tô voltando, hein? Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já está.

Quando eu me aproximo do seu mundo, sinto sua gravidade, sua atração, seu poder. E na sua órbita, tudo perde a lógica, tudo se resume em você. Tridimensional aqui no Central do Sertanejo, na sua segundona. Passou também Jorge Mateus, a hora é agora. E a hora é agora mesmo. É hora de recordação sertaneja. Ela que já foi eleita aí a rainha dos caminhoneiros na década de 90, né? Iníciozinho da década de 90, ela arrebentava demais. E nós vamos tocar aí uma grande recordação com Sula Miranda, Amor Safado. Se o amor acaba, acabou a festa. Se esfregou, roçou e o amor rolou, é sinal que presta. E o amor tem cheiro, tem cola, tá colado, tá. Amor verdadeiro, ai que bicho bom, tem que ser safado. O amor molhado começa no banho, no pega me molha, enxuga me enxuga, é de bom tamanho. E tá na flor da pele, cola tá colado, tá. Amor verdadeiro, ai que bicho bom, tem que ser safado. Oi, roda, roda, mexe, mexe, bota, bota, tira, tira, funda, funda. Tá que tá gostoso, tá. Esse balançado é um vira, vira, frente a frente, passa, passa, gole, gole, amassado. O amor gostoso é malicioso, tem que ser safado. Amor molhado começa no banho, no pega me mole, enxuga me enxuga, é de bom tamanho. E tá na flor da pele, cola tá colado, tá. Amor verdadeiro, ai que bicho bom, tem que ser safado. Oi, roda, roda, mexe, mexe, bota, bota, tira, tira, funda, funda. Tá que tá gostoso, tá. Esse balançado é vira, vira, frente a frente, passa, passa, pole, pole, amassado. O amor gostoso é malicioso, tem que ser safado. Oi, roda, roda, mexe, mexe, bota, bota, tira, tira, funga, funga. Tá que tá gostoso, tá, esse balançado é. É um vira, vira, frente a frente, passa, passa, pole, pole, amassado. O amor gostoso é malicioso, tem que ser safado. Música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Quando a praia